Aleluia. Digam todos glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então vamos fazer a nossa oração junto. Pega os seus braços. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia. Louvemos ao Senhor pela bondade dEle nas nossas vidas, pelo que Ele fez, né? Nós não conseguimos entender exatamente essa grandeza de Deus e do Espírito Santo em transformar esse Deus poderoso, Logos, que sempre existiu, numa semente, né? E colocar essa semente no ventre de uma mulher, né? E gerar o próprio Senhor lá. Gente, é uma coisa, chama-se uma grandeza, o onipotente, o altíssimo, poderoso Deus, de repente encapsulado numa semente. Veja a grandeza desse Deus, né? Para ele se tornar um homem, para que ele pudesse nos salvar, receber nele todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então veja a grandeza do nosso Senhor, né? Por aí nós começamos junto com o Espírito Santo, a ver a grandeza do nome que Deus deu para ele, Jesus. Esse nome que está acima de todos os nomes. É um nome de poder, é um nome que nos salvou. Então, nós temos que ler mais a palavra para o Espírito Santo revelando o poder que há no nome de Jesus. Esse nome que nós adoramos, esse nome que nós louvamos. Então, nós temos que ter revelação para que nós façamos isso na íntegra, né? Dentro do que ele é. Ou seja, se aproximar o máximo possível dessa glória, tá? Que é esse o objetivo, e ele veio para isso, para dar a vida dele para nós. Então, através da vida de Jesus que está em nós, nós vamos estudar aqui na palavra hoje, é através desta vida que flui através de nós, é que nós fazemos as orações, tá? Então, as orações não são feitas da cabeça, porque oração feita da cabeça, eu até nem vou dizer que não vai ser respondida, porque o Senhor diz, pedi e receberei, né? Ele não falou? Deus não mente. A gente pode demorar tanto para receber a resposta. Pode, mas demorar tanto, tanto, tanto, né? Que às vezes nós não tenhamos condição de chegar lá naquele dia da resposta. Estão me acompanhando? Porque Deus não mente, Ele disse que pedi e receberei, mas existe uma maneira de como isso tem que ser feito. Então, vamos abrir a nossa Bíblia juntos aí no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos ver aí o que, que Jesus está falando, que ele não mente, mas nós vamos aprender mais junto da palavra o que, que nós vamos fazer para receber resposta da oração. Porque se nós oramos, nós queremos a resposta. Então, por que é que não chega? Aonde é que nós estamos falhando? Então, vamos examinar mais de perto a palavra para praticar. Porque o objetivo é praticar a palavra. Amém? Então, é Lucas 11, versículo 9, Jesus diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Abrir-se-vos-á. Então, o Senhor está mostrando aqui três passos. Eu já andei falando sobre isso, mas nós vamos falar de novo e ir para outro caminho na palavra para explicar melhor. Porque nós temos que receber resposta da oração. Porque se ele está dizendo que é para pedir, para buscar e para receber, porque é para acontecer isso na nossa vida. Então, Deus não está negando resposta de oração. Quem está falhando somos nós, que não estamos no lugar certo, no lugar apropriado, aonde nós temos que estar. Porque para receber a resposta da oração, nós vamos ver depois aqui que nós temos que estar no lugar certo para receber. Deus explica tudo aqui. Então veja que ele diz assim, olha, pedi, né? Nós vamos começar a nossa oração pedindo, né? E depois, nós que a gente faz o pedido, nós vamos buscar Deus, que é isso que ele está falando. Porque quem busca, acha. E quando nós buscamos o Senhor, nessa busca aqui de achar o Senhor, nós somos puxados por Ele para a porta ser aberta. Porque não somos nós que abrimos a porta, é Ele. Como eu sempre tenho dito aqui, que nós vamos nos entregando na oração e o Espírito Santo vai entrando em ação, meus queridos. Porque se o Espírito Santo não está na oração, a oração é falha. Não vai receber resultado. Então, por isso que não adianta fazer oração da cabeça. Num lugar, numa condição aonde eu não chego lá. Porque o objetivo, gente, é a porta ser aberta, né, para que haja o que está escrito lá na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, que o Espírito Santo vem para interceder por nós com gemidos inenarráveis, inexprimíveis. Mas aonde que estão estes gemidos? Eles estão quando a porta se abre, meus queridos. Quando Deus entra em ação. Então, por isso que eu venho dizendo que... Gente, pessoas que estão fazendo isso, 10 anos, 8 anos, eu já recebi muitos e-mails, muitas pessoas me procuram até hoje, eu estou fazendo tudo, e não recebo resposta. Será que você também não é uma dessas pessoas que não recebe a resposta? Porque fica no Gente, não entrou naquele lugar onde os gemidos são inenarráveis, que é o Espírito Santo que faz. Então, você entender isso. Precisa chegar nesse lugar. E para chegar nesse lugar, você tem que se entregar. Então, gente, hoje nós vamos cear. Então, a ceia, gente, é para nós recebermos curas, eu até vou pôr no plural, libertação, né? É para recebermos mudança de vida, porque nós temos que sair da área carnal para a espiritual, meus queridos. As pessoas vão para a igreja e não mudam de vida nunca, são as mesmas pessoas criando problema para si mesmas. Nem é para os outros, para si. Estão sempre enroscados. Por quê? Porque está andando na alma, na mente. Quer resolver problema com o intelecto, mas não percebe que isso está fora de Deus. Tá certo? Nós já vimos aqui o que acontece quando a gente faz oração desse jeito para resolver o nosso problema, né, gente? A gente até já viu aqui que não vai dar certo e nós vamos pagar um precinho que não é nada agradável. Né, por desobedecermos Deus e não termos entrado na presença de Deus. Mas veja, para eu entrar na presença de Deus, eu tenho que me entregar. Então, o que você segura da sua vida que você não se entrega? Pensa nisso. Então, por isso que o Senhor disse, e está escrito aqui na palavra, que é para nós orarmos sem cessar. Porque essa oração, gente, contínua, vem de quando nós conseguimos entrar naquele lugar lá com Deus. Porque é o próprio Jesus, a vida dele que está em mim, é que flui e me faz orar mais. As pessoas que não oram, fica fazendo qualquer oraçãozinha aí, pede o livro e acabou. Não tem contato, comunhão com Deus, não vai mudar a vida. Não é para andar nesse mundo desse jeito. É para cair fora, gente, sabe por quê? Vão vir umas trevas piores, muito fortes, que vão... Digamos que seja que nem uma enchente que vai inundar o mundo. Só a igreja, quem está andando na palavra, é que vai conseguir, porque o Senhor vai derramar uma unção para a igreja. Então, é melhor a gente já ficar cheio da palavra e buscar isso agora, porque na última hora é difícil, gente. Então, nós não podemos ser desobedientes ao Senhor. Ele está nos ensinando aqui. Nós temos que nos entregar a Deus. Existem áreas, vamos dizer assim, cômodos da nossa vida que nós trancamos as 7 chaves. E não queremos que o Espírito Santo entre lá de jeito nenhum. Isso é altivez mental, fortaleza, não é? Que as mentiras do diabo criaram porque eu acreditei nas conversas dele e não segui o que a palavra de Deus diz. Está escrito lá na carta aos Coríntios, tá certo? As fortalezas. Vocês estão me acompanhando, gente? Então, as coisas às vezes não funcionam, não vão bem, porque tem áreas, cômodos da nossa vida que estão trancados. O Espírito Santo até quer entrar lá, mas eu não me entrego. Então ele não entra. Ele não pode me mostrar o que eu tenho lá para eu ser liberta. porque eu vou ter que participar com Ele dessa libertação, dessa limpeza. Não penso que eu vou deitar e amanhã eu tenho um sonho à noite, amanhã eu acordo liberta e nem sei bem o que me aconteceu e eu estou livre. Não, não é assim. Então isso vem da oração. Esse Deus que morreu daquele jeito, que nos ama, Ele nos deu a condição de ficarmos livres de tudo que é do mundo. Para nós sermos dele, 100% dele. Para fluir, para haver uma comunhão, eu com ele, ele comigo. Então ele está ensinando aqui que primeiro nós vamos pedir, nós vamos fazer os pedidos. Eu vou me entregar, eu venho aqui hoje, vou me entregar, eu clamo o sangue de Jesus. Eu peço perdão dos meus pecados, eu entrego a minha família, eu entrego os meus negócios. Ah, bem, enfim, eu entrego toda a situação da minha vida. É o pedir. Isso sim, está na tua cabeça. Você nem está chantando o Espírito Santo aí. Tá? São as circunstâncias que te cercam, são as suas necessidades que você está enfrentando e etc. Tá? Então você entrega, mas assim que você acabou de entregar, de pedir, você vai buscar, como ele diz aqui, você vai buscar para achá-lo, para você entrar lá no lugar onde ele vai começar a agir na sua vida e te dar a resposta. Tá? Então você começa a buscar Deus, você lê a palavra, você vai começar a adorar o Senhor. Então você está naquele lugar do sacrifício. Para você entrar, no tabernáculo eu estou dizendo, hein? Para você entrar no lugar santo, que você ainda está na alma. Então você está buscando Deus. Então o Espírito Santo começa a se envolver com você porque você está se entregando. De verdade. Você tem que saber. Se você está se entregando ou não, você sabe, né? Se você desviar seu pensamento e achar que já está bom, vira as costas, tá bom. E depois ele diz, aí você vai bater e abrir-se-vos-á a porta. Ele não falou que você vai abrir a porta. Vai ser aberta a porta, porque é o Espírito Santo. Aí nessa hora o Espírito Santo entrou em ação, meus queridos. Então você tem que prestar atenção na sua oração, porque eu vou te falar... Esse momento que nós tivemos de adoração aqui, não é aqui que você vai aprender a fazer isso. Porque aqui, se você nem consegue fazer isso aqui, é porque você não fez nada lá na sua casa. E você acha que isso aqui não é importante. Porque lá na tua casa, você nem entrou nesse lugar de buscar o Senhor para achar, para encontrá-lo, para que a porta se abra. Porque quando a porta abre, muda o ambiente. Você sentiu uma mudança. Tá certo? Então, aí você traz isso aqui para a igreja. Então, você vem com essa expectativa que você vai buscar este Deus aqui novamente, o Senhor, e ele vai abrir a porta. O Espírito Santo vai abrir a porta para você entrar na presença dele, que é onde você sente a mudança. Então, as pessoas param de orar porque elas não têm essa experiência. Elas ficam numa oração mecânica, carnal, que não tem resposta, desanima, né, gente? Você não sente nada, por que você vai lá? Você vai fazendo qualquer jeito, qualquer coisa. Tipo, bater ponto, mas não é por aí. Não é religião. É uma família com Deus. Você é membro da família de Deus, você é um filho, uma filha. Então, ele quer relacionamento. E Jesus já até mostrou no Evangelho como que é o relacionamento daquele que vem com o Pai, fica na presença do Pai, recebe tudo do Pai. Do outro que fica só nas obras, nem vê mais a cara do Pai. E ainda quer reclamar direito, não recebe nada. Fica escravo de um trabalho onde não tem comunhão com o Pai, que pode receber sem fazer força. Então entenda, quando você consegue chegar nesse lugar que a porta abre, é você mudou. Está tendo gosto, o Senhor está presente, você sabe que Ele está presente. Alguém já sentiu isso numa oração? Né? Então você sabe o que eu estou dizendo, que você nasceu de novo, você tem um Espírito recriado, você é batizado com o Espírito Santo, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, isso precisa de tempo, né? 2 minutos. Porque às vezes acontece rapidamente você entrar lá. Mas por quê? Porque Deus aquele dia veio assim. Não, porque nós ficamos muito atribulados e com as coisas da nossa vida, do mundo que estamos vivendo, e aquilo dificulta o nosso contato com Deus. Estamos prestando atenção e entregues às coisas carnais, naturais. Então está difícil de eu me desligar daquilo. Estão acompanhando? Amém. Então, é nesse momento aqui que ele abre a porta, então, que muda essa situação, que vem a oração em línguas verdadeiras. Quando o pastor dele fala, vai orando em línguas, ele pressupõe que você vai chegar no lugar certo como ele chegou. Ele não deu detalhes. Isso ficou por minha conta. Porque tinha que morar aqui para ficar dando detalhes. Tá certo? Então, supõe-se que você está lendo a Bíblia, que você está adorando o Senhor, que você entrou naquele lugar onde Deus está, que a porta foi aberta, para que você se torne uma ferramenta na mão de Deus. Oração é isso. Você vai se tornar uma ferramenta. Aí você vai estar orando uma língua verdadeira, espiritual. Cambreta, chneila, barahade. Você nem sabe o que você está fazendo. Já virou um vício. Você não sabe fazer, faz isso. E não tem retorno isso daí para você, porque senão não muda. Porque se mudasse, você estaria no teu chamado. Me acompanhe com isso. Está valendo? Então, eu não estou dizendo que não é para orar em línguas. Vocês estão me acompanhando? Amém. Mas tem que ser no lugar certo. Quando o Espírito Santo está fazendo aquela oração através de mim. Por isso que, olha, pessoas me ligam e chorando. Meu Deus, 8 anos, 10 anos, 15 anos, eu fiz tudo que o pastor me ensinou, eu já vou parar, porque não aconteceu nada. Então, tem que pegar esse ensino aqui. Estão acompanhando, gente? Mas vem cá, mas não é porque o pastor dele me explicou, não, porque eu não quis entregar. Aí é que está a diferença. A pessoa não fica, não se detém lá com Deus. Estão me acompanhando também? Não se detém, não quer. Quer fazer coisinha rápida. Não é por aí. Quando eu disse uma vez que tem que pegar os ensinos, bom, eu pegava e escrevia porque eu tinha que traduzir para o português, que estava mais fácil. E na tela da tradução eu já estava pegando as coisas, porque eu estava orando em língua junto. Depois eu ia ler aquilo, ver se eu entendi com a Bíblia aberta, fechar meus olhos, ficar lá envolvido, orando em línguas, recebendo aquela palavra, aquele ensino, mas para aquilo mudar minha vida. Não para me encher de conhecimento apenas. Vocês estão acompanhando? Isso é vida espiritual. Então, pressupõe-se que as pessoas façam isso, mas não fazem. Porque não querem andar com Deus. Não querem descobrir a vida espiritual. Você que tem que descobrir a vida espiritual, tá certo? Então, leva tempo. É outro caminho. É outro lugar do que nós andamos todos os anos da nossa vida. Vocês estão me acompanhando aqui? Então Jesus falou bem isso. Aí, olha, presta atenção, porque o pastor David sempre diz que quando nós oramos em línguas, que nós estamos orando o nosso futuro. Mas ninguém chegou nesse futuro ainda. A grande maioria não chegou. Por quê? Porque não entrou naquele lugar onde a oração em línguas é verdadeira para trazer o futuro. Para já estar andando no futuro que você orou lá 10 anos atrás. Você me acompanhou? Está valendo isso? Então, quando você for orar, você vai pedir para receber. Faz o seu pedido. Depois você vai buscar Deus. Buscar Deus é o momento que você vai ficar com Ele. Agora você vai se entregar a Ele. Então, você vai começar a louvar o Senhor, vai começar a adorar o Senhor, porque os pedidos já foram feitos. Ok? Então, você vai pedir a presença do Espírito Santo. Você já clamou o sangue de Jesus, já se arrependeu dos seus pecados. Mas você nem sabe que pecado você tem. Você nem vai pedir perdão para nada. Que, aliás, você é perfeito. Não peço pedir perdão de quê? Eu já pedi no dia que eu aceitei Jesus. Aquele perdão foi daquele dia para trás. E daquele dia para frente? Nunca mais pediu perdão? Nunca mais clamou o sangue de Jesus para purificação e limpeza da sua alma? Então, quem não ora nem sabe pedir perdão de quê? Eu estou sempre ótima, bem, eu não fiz nada com nada de errado. Vocês estão me acompanhando? Oração falha. Como é que Deus vai responder a oração se está nesse pique errado? Porque nós temos que mudar quando nós oramos. Eu não posso mais ser aquela pessoa de ontem. E nem amanhã eu posso ser a pessoa de hoje. Assim que é a vida. Tá? Então entra a entrega aí. Aí você vai se entregando, o Espírito Santo vem. E ele vai mudar o ambiente, o seu ambiente. Porque quando ele entra em ação, a oração não tem peso. Você não faz esforço. Você não fica lá esgoelando, morrendo. Não, você ficou na presença. Acompanhou, gente? Olha só, é bom você entrar nessa, porque a hora que as trevas inundarem esse país aqui, o mundo, é bom que a igreja esteja bem, porque o Senhor vai abençoar a igreja, mas também aqueles que querem. Porque não é assim, ó, levanta e já está com aquela unção. Gente, também não é assim, vocês têm que entender. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Então, você entrou naquele lugar, a oração em línguas brota, que é a verdadeira, são gemidos inenarráveis. Você ficou uma ferramenta na mão dele, ele que está usando você ali, orando por você, agindo, ele vai colocar a palavra que é para você orar, falar em português. Isso que é oração, gente. Porque se eu chamar você aqui para orar, de repente você nem sabe o que você vai falar. Porque não tem palavra, não está acostumado a receber palavra do Espírito Santo. Então você não sabe o que você vai orar. Está valendo isso? Então você é muito bebê espiritual. Que horas que você vai crescer? Quando que você vai crescer? Porque nunca foi ensinado para você? Ah, foi sim. Né? Foi bem ensinado. É questão de começar a fazer o certo. Tá? Então aí você vai estar orando o seu futuro. Deus está agora usando você mesmo para fazer uma oração para o seu futuro. Para você chegar lá naquele lugar. Máximo, tá bom? Então nós começamos por aí. Então vamos ver Provérbios capítulo 1, vamos lá. Agora nós vamos ver alguns versículos que encaixam com esta situação. Porque é para nós orarmos e recebermos a resposta. Né? É isso que Deus quer, que a gente ore e receba a resposta. Ele quer dar esta resposta para nós. Então veja, Provérbios capítulo 1, versículo 24. Vamos ler aqui. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. O Senhor está dizendo que ele vem em auxílio, mas as pessoas ignoram a palavra. Então, vem cá, Deus não vai atender a oração de quem ignora a palavra dele. Você tem que conhecer a palavra de Deus para você orar, para você adorar o Senhor, para louvar. Você não pode ser uma pessoa vazia da palavra, nem sabe nada. Não sabe porque não lê, gente. É incrível isso. A pessoa não lê a Bíblia. Aceitou Jesus e não abre a Bíblia, não lê Bíblia, né? Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que a pessoa vai ficar com o problema dela, porque rejeita os conselhos de Deus que estão na palavra. Tá valendo? Ó, versículo 26 agora. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém, não me hão de achar. O que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos ter temor ao Senhor. Temor à palavra, para ele poder nos abençoar. Eu preciso saber o que Deus diz, dentro de um contexto que está na Bíblia, para eu falar aquela palavra quando eu estou lá na presença dele, para ele me abençoar. Mas eu recuso os conselhos dele. Eu não ouço a palavra dele. Então, não é mais para ser aquela pessoa ingênua ou, como Paulo diz, ignorante da palavra. Ele diz, eu estou ensinando, mas se vocês querem ficar ignorantes, então que fiquem. Mas eu estou aqui ensinando. Ele diz isso aqui na Carta aos Coríntios. Então, nós não podemos ser ignorantes com a palavra. Nós precisamos ter temor à palavra de Deus e temor a Deus. Não fica levando a sua vidinha só porque você levantou e depois foi dormir de noite, outro dia levantou. O que isso quer dizer? Que você está, sabe, gente, numa boa. Você não sabe que horas que o inimigo vem, o laço. Você não sabe se você vai pôr o seu pé num laço ou não, porque se você não tem a palavra, você não tem direção. Porque a palavra é lâmpada, é luz. Ela ilumina o que eu estou fazendo, as atitudes que eu tomo, as decisões, o caminho que eu ando. Tá valendo? Então, a oração, para ser respondida, eu tenho que estar baseada na palavra. Para eu saber até o que, eu vou pedir para Deus. Porque se eu começar a ler bastante a palavra, eu vou começar a ter o desejo de Deus. Isso é o máximo. E você vai começar a orar baseado no desejo dele. Porque a palavra faz isso quando você lê muito. É demais. Quando você entra naquele lugar em Deus, acontece isso tudo. Então, o problema, gente, é não ouvir o que Deus diz. É perigoso. Não ouvir, né? Porque isso foi o que aconteceu com os o povo de Israel que morreu lá no deserto, porque eles rejeitaram a palavra do Senhor. Não foi isso que ele falou? Porque me rejeitaram, eu não vou abençoá-los e vocês vão morrer aqui. Então é sério, nós não podemos descartar a palavra de Deus. E olha, se eu leio a palavra e ouço essa palavra no meu espírito, é porque o Espírito Santo está presente. Então registra isso aí. Se você lê a palavra e não ouve a palavra, o Espírito Santo não está presente. Então você está fazendo uma oração mental, uma oração carnal que não vai fazer mudança nenhuma na tua vida. Não é sério isso? É muito? Então veja João capítulo 15. Vamos lá. Então essa é a palavra do Senhor. Ele quer nos abençoar. Mas gente, é dentro do jeito que ele determinou. Certo? Ué, não sou eu que vou determinar que jeito que eu vou orar. Pois bem, capítulo 15 de João. Veja só o que o Senhor diz aqui. Ó, se permanecer, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não adianta ficar citando isso para Deus se eu não tenho todo um contexto da palavra dentro de mim, tá ok? Com relação à situação que eu estou entregando para ele. Vocês estão me entendendo? Está bem claro isso, né? Então, sabe por quê, gente? Porque ele vem dizendo aqui, né, negócio de galho que tem que cortar e depois aquele que é bom, ele está junto do tronco e da videira, então é por isso que ele vai dar fruto. Agora, eu não posso querer ser igual um galho e fazer tudo pela minha situação, por mim mesmo. Vocês estão acompanhando? Querer receber do meu jeito e fazer por isso mesmo. Porque eu não sou um galho, gente. Solto. Como Jesus disse aqui. Nós temos que permanecer nele. E permanecer nele é na palavra. Então é a vida de Cristo Jesus que tem que fluir daqui. Entenda isso. Que a vida de Jesus, que está, você não recebeu a vida dele quando você nasceu de novo? Hein? Então, é essa vida que tem que sair e fluir de você, para você ser abençoado. Por isso que sem ele nós não fazemos nada. Entendeu agora? Se eu nasci de novo e recebi a vida de Jesus, as minhas orações fluem dele, para eu receber. Então eu não sou um galho solto sozinho. Porque tem que permanecer nele, não é? Então, gente, é uma comunhão contínua nossa com ele. Aonde nós vamos receber. E é nesse lugar que nós não fazemos esforço. É muito bom. A oração vai te descansar. A oração vai te fortalecer. A oração vai te dar a direção sem que você faça esforço algum. Brota. Vem de você. Vem da vida de Cristo Jesus que está lá dentro. Entende? Então, não é racional. Não é mental. Eu não preciso ir à escola de teologia nenhuma. Eu preciso do Espírito Santo para ele me levar naquele lugar onde Deus está. Onde eu vou ter um encontro, né, com a Trindade Santa. O Espírito Santo vai estar presente. Então eu não vou me cansar. Então nós temos que estar no lugar certo na oração. Põe isso na tua cabeça. Então não é qualquer oração. Quando você for orar, você tem que sentir a presença dele. Você sabe que tem dia que fica difícil. Tem dia que você precisa mais. Tem dia que foi rápido. Então é lá que ele vai cuidar da tua vida, tá ok? Você tem que sentir aquela mudança, aquela paz, aquela presença e aquele gosto, porque você está gostando de ficar lá, porque está vendo uma comunhão intrínseca, você e ele, ele e você. Aí sim. Então vamos ver Êxodo, capítulo 33. Esse lugar certo. Então vamos para o versículo 7. Olha aqui, gente. Preste bem atenção nesse pedaço. Olha o poder disso. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Porque Deus falava na tenda, certo? Então ele ia lá. E lhe chamava a tenda de congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Por quê, gente? Era somente o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, lembra? Então, aonde Deus estava, era só Moisés que entrava. Ele tinha a autorização de Deus, porque ele era então, o meio por quem Deus falava com o povo. E vocês sabem que houve, né, uma rebelião lá dos sacerdotes, né, liderada por Coré e mais 250 sacerdotes. Que é, só fala com Moisés, que não conosco. Quis mudar o plano e a visão de Deus. Então, Moisés foi e falou com Deus. Deus, manda eles, tragam todos eles aqui amanhã, tal hora, com a família, todos, com a família, aqui na porta da tenda. Quando eles chegaram lá, Deus falou, vocês vão ver com quem que eu falo. Abriu uma cratera com um terremoto e matou todos. Então, não quero inventar de achar que o jeito que Deus falou para fazer não é bom. É perigoso. Causa morte espiritual. Tá valendo? Então, gente, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Porque o julgamento não está sendo feito agora visivelmente. Conforme está escrito no Evangelho de João, está sendo feito pela palavra. Já está sendo feito. Nós já estamos sendo julgados através da palavra. Se estamos nela ou não. Aí, versículo 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu irmão, a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se afastava da tenda. Por isso que ele foi o sucessor de Moisés, ok? Mas outra coisa que eu quero explicar antes de entrar aqui, no que eu vou mostrar sobre oração aqui. Que falava o Senhor a Moisés. Quando Moisés teve um encontro com o Senhor na sarça, depois ele ia para o monte e Deus escreveu a lei, ensinou tudo para ele sobre o tabernáculo, tudo, deu toda a lei para ele, ensinou tudo, falou com ele e diz a palavra que ele teve um encontro face a face como aqui. Não é com o Deus Elohim, é com o Deus Jeová, é Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz, tem alguns lugares aqui, que ninguém viu Deus Elohim o Pai, vocês sabem. Então, gente, é Jesus. Ok? Esse Deus, Jeová, é Jesus. Sempre. Quem se apresentou com Jacó foi Jesus. Ok? Naquela luta e assim por diante. Tá ok? Tá valendo isso? Então, preste atenção aqui. Isso aqui tem a ver com aquela parte do Evangelho que Jesus diz assim, primeiro ele está falando de jejum, como que tem que ser o procedimento, e depois a seguir ele fala assim, quando você for orar, vai no seu quarto, fecha a porta, e em secreto você ora a Deus, o seu Pai Celeste. Foi isso que ele disse? É exatamente isso daqui. Ele vai para um lugar onde ele está a sós com Deus. Então, para você entrar naquele lugar onde a porta vai se abrir, você tem que estar sozinho. Não é uma oração em conjunto. É uma oração você e Deus. Entenda isso. Porque uma vez um casal veio falar para mim, olha, eu com a minha esposa, nós oramos todos os dias juntos, nós fazemos a oração e nós fazemos tudo isso. Eu falei assim, ah, mas tudo bem, mas tem que ter um momento que é individual. Não importa se vocês são marido e mulher. Porque cada um é um indivíduo. Cada um tem o seu segredo com Deus, como Deus tem o segredo dele para cada um. Vocês estão me acompanhando isso? Tá certo? Então, é individual e veja que Moisés entrava lá. Então, nós temos que ir para o nosso quarto. Gente, ali no nosso quarto, como ele está dizendo aqui, é um lugar onde eu vou estar a sós com Deus, quero dizer o quê? Outras pessoas, eu não vou ficar falando com outras pessoas. Porque vocês sabem que para chegar naquele lugar não é tão rápido e tão fácil. A hora que eu cheguei lá, olha, pronto, o Espírito Santo foi embora. Por isso que aqui é a mesma coisa. Se os irmãos estão em adoração, gente, quem chega atrasado, não chega chutando mesa, cadeira, e falando com o outro, não é hora de cumprimentar ninguém. Se todos estão orando, vocês estão me acompanhando? Para não atrapalhar, não tirar o foco, porque atrapalha, está em contato com o Espírito Santo. Basta uma coisinha, pronto. Até voltar naquele ponto de novo é difícil. Então, não é que precisa tirar o cachorro, o gato, o passarinho do quarto. Não é isso. É você vai ter que se aquietar a sós com Deus. Certo? Foi o que ele fez aqui, né? Então, nós não vamos orar profundamente, como ele fazia aqui, que ele estava face a face com o Senhor, até que nós não estejamos a sós. Nós nos desligamos de nós e do mundo, dos nossos problemas. Eles não podem ficar nos martelando. Por isso que tem oração, gente. A glória é essa. Então, como é que você chega aqui e não consegue fazer isso? Porque você não está fazendo lá na sua casa direito. Como é que você chega aqui e não dá importância para isso? Porque lá você não está fazendo direito. Você não está tendo essa comunhão com ele lá. Você tem que ter essa comunhão. E olha, eu digo a vocês que é bom que seja diariamente. Porque depois que perde essa comunhão, é igual qualquer instrumento que é carregado com bateria. A hora que acaba a bateria, vai demorar para carregar aquilo tudo, não vai? É diferente dela já estar carregada. Ela está numa dose boa, né, com aquela carga. Então é só pôr ali no plug e pá, já ficou ótimo. Encheu de novo, certo? Agora, você passa muitos dias sem ir lá, sem ter essa comunhão com Deus. Ih, vai demorar para encher essa bateria aí, para ficar carregada. E tem mais. Se você se distrair, o Espírito Santo some na hora. Ele é muito sensível, muito delicado. Por isso que Elias não ouviu a voz dele, nem no trovão, nem na chuva, nem no terremoto, nem no barulho de cá, de cá, de lá. Só quando ele entrou lá na caverna, que ele se cobriu com um manto, que é a unção do Espírito Santo, representa isso, quieto lá ele ouviu Deus, que era para ele fazer. Vocês estão me acompanhando? Tem que se aquietar, porque nessa hora que eu estou me aquietando, ele está me curando, me libertando. E que não adianta, gente, muitas vezes as pessoas querem esses programas que tem na igreja, segunda é a libertação, não sei, do casamento, terça é a libertação das finanças, quarta é a libertação, sei lá, gente, vai que vai que vai. Não é assim. Pode vir uma unção aqui para acabar ou te ajudar numa área que você já está pronto para receber o final. Pode acontecer. Se você está indo lá entrar nesse lugar. Deus faz. Vocês estão me acompanhando? Então, porque nós vamos ter que abrir os quartos, os cômodos, para o Espírito Santo entrar lá, iluminar e nos mostrar os pecados que estão lá. Para eu ficar liberta, para eu ficar livre, para o meu chamado acontecer, para eu poder servir ao Senhor, não parar no meio do caminho. Sabe, porque aquela me virou a cara, eu vou parar. Porque aquele não me deu atenção, eu vou parar. Porque aquele... Ai, está cheio de cômodo aqui, trancado até a chave. Cheio de pecados, não está pronto para servir o Senhor. Não está pronto para uma unção maior. Estão me acompanhando? Está com muito chilique, muito dengo, está cheio de deformidade. O caráter tem que ser aprimorado, ou seja, ajustado na mente de Cristo Jesus. Vocês estão me acompanhando? Não, eu não venho aqui que você me tratou bem ou mal, venho aqui porque eu quero Deus, acabou. Agora, quem não quer Deus, não está vindo em lugar nenhum. Ah, vai ali no café ali embaixo. Se diverte lá com o povo que está lá. Ali te basta, para quem está na alma, está ótimo. Aquele é o ambiente para quem está na alma. Não aonde Deus vai provocar testes nas nossas vidas para nós crescermos espiritualmente, porque Deus faz isso. Ele provoca testes nas nossas vidas para nós crescermos. Porque quem não aguenta o tranco com Deus não vai vencer o diabo nunca. Não vai vencer área nenhuma. Não vai poder servir o Senhor porque vai naufragar. Não vai dar certo. Né? Então nós temos que chegar num lugar onde nós não temos distração. Vocês estão me acompanhando? Aí eu não posso pôr um relógio para despertar daqui a tanto tempo, se eu estou agora que eu vou ter um encontro com Deus. Eu não sei que horas vai ficar boa a minha comunhão com Ele, Ele comigo, aonde eu vou me entregar para Ele começar a fazer as limpezas, me purificar, etc. Se Ele vai tocar, com licença, eu não sei que dia que Ele vai voltar. Porque amanhã eu posso ir e eu não encontro ele. Porque Deus também não é fácil. Não penso que eu faço o que eu quero com ele, que eu ninguém faz. Ele é Deus, o soberano. Eu tenho que me submeter muito a ele. Vocês estão me acompanhando, gente? Deus é Deus. Não inventa. Cuidado. O diabo é sem vergonha. Ele é matreiro, mentiroso, falso. E ele nos arrasta com facilidade por causa da nossa carne. E ainda dando direção sobre a palavra de Deus, como que tem que fazer, né? Você sabe disso, que ele fez com ela. Então, veja o versículo 14. Ó, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ele ouviu, Deus falou isso para ele. Então, nós temos que construir um ambiente onde Deus está presente, um ambiente espiritual, antes de nós andarmos no Espírito. Você entendeu? Amém. Temos que construir um ambiente espiritual antes de andarmos no Espírito. Senão eu não ando no Espírito. Estou na carne. Você me acompanhou? Amém. Então você vê lá na sua casa. Agora tem mais. Se você fizer essa condição com Deus, você vai ter que cortar muito compromisso da tua agenda. Você vai ter que largar a mão. Porque esse momento com Deus é precioso, é valioso, é muito rico, mas eu preciso do tempo para ir com Ele. Ah, mas se eu também quiser usar a desculpa, eu não tive tempo, Deus só vai abrir uma cortina, olha aqui, ó, você não teve tempo, tudo era para você fazer. Então, até logo. Não vai ter o galardão de nada. E mais, as nossas obras vão ser queimadas no fogo. Ele diz, olha, até vai ter salvação. Mas, gente, queimada no fogo lá, se aqui já está difícil, eu nem quero saber como que é lá, porque vai ser horrível. Já está difícil aqui. De largar, abrir um cômodo aqui. Tá mesmo. Como é que não vai ser esse fogo lá que vai me queimar? Porque eu fiz errado. Obra que eu fiz. Então, gente, é por isso que a adoração cria um ambiente da presença de Deus. Você me entende agora? Mas você não cria isso na tua vida. Você nem faz isso. E depois chegar faltando 10 minutos para acabar é bom, porque é muito chato esses negócios de adorar. Então imagina o nível de carne. Né, gente? Isso é sério. Ah, porque o Espírito Santo só fala. A gente, eu quero dizer, só ouvimos a voz do Senhor, conforme ele ouviu aqui, quando o Espírito Santo está presente. Tá? O Espírito Santo tem que estar presente. Senão, não ouve a voz. Então, a verdadeira oração é quando eu entro neste ambiente que Deus está. Tá valendo? Quem é você vai se avaliar? Você ficou lá, tá andando, tá vendo? Tá cara pra cá. Senhor, isso não aqui, senhor aqui. Tem gente que confessa, palavras, aqueles três versículos e fica e não acontece nada. Porque não entrou naquele lugar. Não se entregou para aquela palavra. Vocês estão me acompanhando? Eu, quando ensinei muitas pessoas a confessar a palavra, eu também entendi que elas iam se entregar à palavra. O que elas estavam falando? Não, falar igual papagaio. Papagaio não se entrega a nada do que ele fala. Ele só repete. Estão me acompanhando? Essa é a grande diferença. Tem que se entregar, né? Então, o que acontece na oração verdadeira? Quando eu entro naquela presença de Deus, o meu coração é quebrantado. Eu fui tocada. Aí vem o arrependimento verdadeiro, aí vem o amor verdadeiro, aí vem o desejo da mudança. Se você quer coisa boa na sua vida, faz isso. Se você quer que Deus carregue a sua vida, haja na sua vida, proteja o seu futuro, é isso que você tem que fazer. Se prepare agora. Porque ele já falou lá em Provérbios. Eu estou falando, eu estou estendendo a mão, está todo mundo rejeitando, porque rejeita a minha palavra, não tem temor a mim. Certo? Nós só vamos estar seguros se realmente estamos vivendo Deus, que é o Salmo 91. E não adianta dar desculpa que eu não tenho tempo, você tem que mudar a sua agenda, ué. É isso que eu tenho que fazer, você tem. Todo mundo tem tempo. Você tem que fazer cortes na sua agenda, até de pessoas, de gente, tem que fazer, e atividades, né, muitas, certo, tá? Então, se eu entrar nesse lugar onde Deus está presente, ele vai agir até na nossa alma. Aí que vai começar a ter mudança. Que o mundo diz, você é radical. Lógico, eu sou de Deus. Porque o mundo é radical. Deus é radical ao mundo. Deus não aceita nada do mundo. Então, se o mundo chama isso de radical, sim. Nós temos que entrar nessa condição. Né? Agora, eu que tenho que querer entrar no lugar onde Deus está. Porque ele não sai de lá para vir aqui onde eu estou. Ele não vem para as trevas. Eu é que saio das minhas trevas e vou atrás dele. Isso que é oração. Vocês estão entendendo? Não adianta eu querer chamar Deus aqui para um lugar que está cheio de trevas. Eu tenho que dar um jeito de limpar isso aqui. De trazer a palavra. E de largar isso tudo e entrar na presença dele. Né? Então vamos ver números agora aqui para frente. Capítulo 9. Olha só. Está valendo isso tudo? Glória a Deus. Eu ia gritar um glória a Deus bem alto, porque se lá, não sei, no ano de 1990, se eu ouvisse já tudo explicado assim, gente. Oh, que maravilha. Mas agora está bem explicadinho aqui, hein? Está amassadinho já. É só engolir. Então, números 9, versículo 15. Diz assim, ó. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Então, o que ele está mostrando aqui? Eles ficavam exatamente aonde estava a presença de Deus. Porque para nós isso daqui é um exemplo e uma dica de onde nós temos que estar. Na nossa vida, Salmos 91. Não adianta ficar lendo Salmos 91 e não está lá. Porque ele está explicando aonde é que eu tenho que estar para eu receber tudo aquilo. E é exatamente aqui. Então havia a presença de Deus, eles ficavam parados. Quando a nuvem saía, eles desmontavam tudo, e sequer era muito trabalho. Mas eles tinham que andar. Eles não podiam ficar parados, eles tinham que ir aonde Deus estava. Então assim é a nossa vida, nós temos que ir aonde Deus vai. É lá que nós temos que morar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É lá que nós temos que morar. Você está me acompanhando? É aonde Deus está, é onde Ele nos protege, aonde Ele traz a provisão, é aonde Ele fala conosco, é onde Ele nos guarda, onde está o chamado dEle para nós, o plano. Tudo. Provisão, tudo. Saúde. Vocês estão me acompanhando, gente? Harmonia, paz, alegria. Então é igual está mostrando aqui. Então, os problemas que nunca são resolvidos, não tem resposta na oração, é porque não ficam esperando lá na presença de Deus. Espera lá, você vai ter força, você vai ter paz, direção. O problema no espírito já está resolvido, então você está tranquilo, você não está acobado, você não está atribulado, você não está gritando, você não está com seus nervos à flor da pele, você não está doente. Você está em paz, você está com alegria, porque você está na presença dele esperando. A resposta vai vir. Com certeza. Não tem? Quando você fica, eu saí da presença dele, pronto. Perdi a cobertura. Eu saí desse lugar aqui, certo? Porque ele vai ter que vir me tocar. Falou, gente? Ele vai ter que vir. Então eu estou esperando, eu estou lá, porque eu estou fazendo certo. Eu recebi a presença dele, eu sei que eu estou na presença dele. Então ele me acalmou, ele me apaziguou, ele está me curando, ele está equilibrando as minhas emoções. Eu estou ficando forte espiritualmente, eu sei esperar no Senhor. Esperei com confiança no Senhor. Mas ele está comigo, eu estou morando com ele. Ele não se mexeu, eu não me mexo, eu estou com ele. trabalhando. Então é isso que vai nos resguardar desse futuro perigoso que está anunciado pela palavra. As trevas vão inundar o mundo, gente. Você tem noção do que é isso? Um pouco antes do Senhor vir, vai. Ele já deu uma amostra agora dessas trevas que estamos vivendo. Não acabou ainda. Mas vai vir muito perigoso, muito forte. Então nós temos que estar na palavra para ninguém ser sucumbido. Porque se não tem palavra, você não tem como sair da situação. Você sabe? Né? Então veja aqui números para trás, capítulo 7, o versículo 89. Olha aqui. Veja só. Achou aí? Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim lhe falava. Então, acontece o quê? Primeira coisa que nós temos que saber, eu já tenho falado bastante isso, nós não podemos entrar no Santo dos Santos sem o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é para nos purificar dos nossos pecados. Como eu disse, na hora que eu apresento os meus pecados, as minhas orações, que eu faço a minha petição, eu apresento a minha vida a Ele, clamo o sangue de Jesus para me perdoar, para me limpar, para me purificar e para me proteger. Então eu vou começar a minha oração. Então, como está escrito aqui, é o sangue de Jesus, né, que cobre o propiciatório, é onde se ouve a voz do Espírito Santo, sai de lá, aonde a presença de Deus sai de lá, do lugar santíssimo. Eu até vou mostrar aqui o lugar santíssimo aqui do tabernáculo. Então, gente, é isso aqui, ó. Vocês estão enxergando aqui? Isso aqui é a Arca da Aliança, é o tabernáculo, o lugar santo, santo. Vocês estão enxergando? Então, é a mesma coisa. Eu puxei mais perto e o outro aqui. Então, aqui assim, ó. Aqui tem dois querubins aqui, assim, ó. Tem dois querubins aqui, bem aqui, assim. Eles ficam um olhando para o outro e o propiciatório está bem aqui, no meio deles, aqui, onde é colocado o sangue de Jesus. O sangue é colocado aqui, ele colocava aqui, o sumo sacerdote colocava aqui no meio, em cima da arca. Bem no meio da arca, o propiciatório é ali. E ele colocava o sangue ali também. Então, o lugar que era totalmente escuro, com sete peles de animais que cobriam o teto, para ficar tendo um preto escuro. Não tinha nenhuma iluminação natural e nem dos candelabros, era a presença de Deus que iluminava. Então, aqui era colocado o sangue, que é bem aqui no meio assim, colocado o sangue de Jesus. Então, ali Deus falava e ali estava a presença dele. Então, esse é o lugar santíssimo, a presença de Deus, que agora nós somos o tabernáculo de Deus. Vocês estão lembrados que está escrito? Então, quando você for orar, você tem que saber que você é o tabernáculo de Deus. Que você tem acesso ao sangue de Jesus. Porque você nasceu de novo, aceitou Jesus. Então, você clama o sangue. Então, você sabe que o Espírito Santo vai te acompanhar até esse lugar aqui. Para você receber, né, a resposta da sua oração, a comunhão com o Senhor, que é o que vai fazer a diferença na sua vida. Por isso que a igreja fica chata, por isso que o sermão é chato, por isso que os irmãos da igreja são chatinhos. Gente, porque está por fora, não tem Deus. Só vai gostar se tiver alguma coisa carnal. Aí vai ficar bonitinho naquela hora. Mas não é isso que é andar com Deus. Vocês estão acompanhando? Então muda a sua vida, muda o seu coração, busca Deus. Agora é hora de buscar intensamente o Senhor. Porque o nosso tempo é muito curto. Para quê, gente? Para a nossa proteção e para a salvação da nossa casa e da nossa família. Porque salvação é individual. Tá ok? Então nós vamos ter que estar bem afiados, bem neste lugar com Deus, para que essa presença seja tão forte, com uma unção que vai vir especial para aqueles que estão neste lugar, para ver salvação. Amém? Amém. Então vamos louvar o Senhor, porque depois nós vamos cear. Vamos louvar um pouco o Senhor aqui. Então vai preparando o seu coração para cear, para que haja mudança, para que haja cura na sua vida. Porque às vezes não é só cura física, mas tem cura emocional que nós precisamos, seja o que for. O Senhor vai vir curar. Gente, emoção tem que ser curada. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Lá na sua cruz, Senhor, Jesus, grande foi o preço que pagou, lavando os pecados por primeira vez. Hoje tenho a vida eterna, digno de levanto as minhas mãos. Obrigada, Jesus. Se entregue a Ele, larga a mão de ser deste mundo. Eu me deixei ser você. Nós só mudamos se realmente nós nos entregamos ao Senhor, se nós queremos, porque Deus não força, mas nós precisamos dessa entrega. Você vai orando em línguas baixinho, que isso é muito bom, fazendo uma reflexão da sua vida, do que você está falhando, do que você está deixando para trás, como que tem que ser. Então essa é a ceia do Senhor, e entendam que o Senhor disse... Ele diz, fazer isso em memória de mim, mas isso não é uma lembrança, vocês têm que ter isso no coração. Isso é reviver o momento. Esse momento é tão real como foi naquele dia, 2000 anos atrás. Então, isso daqui não é fazer de conta, é reviver. Por isso que nós temos que ter todo temor, nós precisamos ter toda reverência a essa situação, a essa presença do Senhor aqui. Então pense no que você está fazendo. Este é o momento que o Senhor está aqui presente. Ele preparou a mesa com o banquete para nós. E Ele está junto. Ele diz, faça isso sempre, até que eu volte. Quer dizer, esse momento esteja presente na sua vida, até que eu volte, Ele está dizendo. Quem tem doença física deve fazer isso todos os dias em casa, pode fazer. Ponha essa parte desse áudio em casa e aí você faz, entende? Então eu vou ler aqui agora esse pedaço. Preste bastante atenção. Vai pensando no que você é em Jesus, o que Ele é em você e o que Ele fez. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Se concentra nele, nas palavras dele, na sua vida. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então o Senhor pede que agora nós nos julguemos. Então, Senhor, pega a nossa vida agora, pega o nosso coração. Pai, nós queremos ser inteiramente Teus. Nós nos entregamos. Eu estou falando no plural, porque eu sei que cada um vai acompanhando no seu coração, dizendo mesmo. Nos faça, Senhor, instrumentos de adoração. É só se Ele fizer, porque com a nossa força, nós jamais teremos nenhum instrumento de adoração a Ele. Querido Jesus, nós damos a nossa vida a você agora. Nos limpa, nos lava, nos santifica e nos use para a sua glória. E todos repitam o que eu vou dizer. E eu me entrego completamente. Eu me entrego completamente. Obrigada, Senhor, por ter morrido por nós. Obrigada, Senhor, por ter derramado o seu sangue por nós. Sim, Senhor. Nós queremos viver para você todos os dias, todas as horas e todos os minutos e segundos da nossa vida. Nós queremos. Diga agora, depois de mim, eu me entrego agora. Eu me entrego agora. E com a minha fé, eu recebo o seu corpo precioso, partido. Então levante a sua mão que está esse corpo, esse pão que representa o corpo de Jesus. E eu digo agora em nome de Jesus, receba a cura que você precisa. Que eu recebo a cura. Faz a sua oração aí no seu coração, ser curado. Então agora coma o pão que é o corpo de Jesus que vai te curar. Agora, Jesus, nós lembramos do seu sangue que foi derramado lá no Getsêmani, naquele dia, para que as nossas emoções e as nossas almas fossem curadas. Age, Senhor, nas emoções de todos aqui na alma, por causa do seu sangue, pelo que você sofreu lá. Senhor, nós lembramos também o seu sangue derramado lá na casa de Caifás, quando bateram na sua face. Ó Senhor, quando arrancaram a sua barba. Isso foi para que a nossa imagem fosse curada, para que fôssemos transformados na sua imagem. E nós também lembramos, Senhor, o teu sangue derramado de novo, que caiu da sua cabeça quando os soldados romanos te coroaram com aquela coroa de espinhos. Senhor, isso foi para a cura das nossas mentes. Cura as mentes agora perturbadas aqui presentes, Senhor. Liberta o teu sangue, Jesus, agora. E Jesus, o seu sangue foi derramado novamente quando suas costas foram chicoteadas, quando os soldados te chutaram para que o nosso corpo fosse curado. E depois, Jesus, o seu sangue foi derramado de novo quando puseram os pregos nas suas mãos lá na cruz, para que as nossas obras, Senhor, sejam aceitas. E também, de novo, quando puseram os pregos nos seus pés, para que possamos andar com você. E por fim, pela sétima vez, o seu sangue, Senhor, foi derramado quando puseram a lança no seu lado. Isso, Jesus, é para que a igreja nascesse de novo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sangue derramado para nossa salvação. Então agora nós tomamos o seu sangue e te pedimos, Senhor, para nos limpar, nos purificar, nos proteger. Então, em nome de Jesus, nós usamos a nossa fé e vamos beber. e é da sua mão agora. E eu digo, receba uma nova unção para a sua vida. Em nome de Jesus. Uma unção para mudar a sua vida. Para mudar as áreas que estão bloqueadas. Eu digo em nome de Jesus, porque Ele está aqui presente. Ele está operando na sua vida. E nós te louvamos por isso, Senhor. Aleluia. Então agora, nesta presença, sem olhar para o lado, sente calmamente. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez. Thank you. com a tua unção, em nome de Jesus, eu confesso agora as curas. Qualquer enfermidade, ser curada agora. Eu digo em nome de Jesus, que saia desse corpo agora. Eu repreendo essa enfermidade. Em nome de Jesus, fica livre agora. Receba agora essa cura. Agora, eu digo em nome de Jesus, ser curada agora. Ser curada agora. Corpo sarado, corpo são. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui, trazendo paz. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca. Obrigada, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus, eu repreendo essas trevas de enfermidade, de problema emocional. Obrigado pela libertação que está acontecendo aqui agora. Obrigada, Jesus. Te agradecemos pela sua presença aqui conosco, pelo que você fez aqui, Senhor, pelos milagres, pelas curas. Nós te bendizemos, Senhor, e te louvamos. Por isso, Senhor, nós te louvamos porque você nos trata e cuida de nós como os teus filhos. Então nós, como os teus filhos, nós temos agora todo o cuidado em te dar, ó Deus nosso Pai, toda a honra. Todo o cuidado, ó Pai, em te dar toda a glória. E todo o cuidado em te dar toda a adoração no preciosíssimo nome de Jesus, o povo de Deus diz. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então que o Senhor abençoe o seu fim de semana. Eu agradeço a sua presença e estar aqui comigo para nós partilharmos a verdade que é a palavra de Deus. Amém. E até o próximo culto em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Aleluia.